Acordei desligado. Sonhei que tava acordado. Só queria você aqui do meu lado. Talvez me faltou. Sabe que eu te vi, me apaixonei. Você trocando de base, mas nem sabe o que eu pensei. E na troca de olhares, cultivo novos ares. Um combo de chevette, você sabe que é de lei. Eu que pensei que cê tinha vindo por interesse. Sem perceber que acabei de vez e vi que não quis recorrer. Nós estamos numa sociedade do ego, que deixa as pessoas inseguras. Então um desconfia do outro. E pra mim, uma relação a dois, ela precisa ter confiança, né? Sem confiança é um inferno. Te trombei de quebra, picadilha que cê gosta. Cabelinho na régua, perfumado e com a proposta. Te busco do outro lado, tô num golzinho enquadrado. A porta tá travada, eu vou ter que abrir por fora. E os nossos beijos nunca tiveram contrato. E os nossos corpos sempre buscando contato. Não sei se é sonho ou se aconteceu de fato. Mas é que ontem eu acordei desligado. Acordei desligado. Sonhei que tava acordado. Só que você aqui do meu lado. E o que eu tinha talvez me faltou. Yeah.